Então, 3179, Porto Alegre, autorizado, chama táxi. Salve, por favor, 4299. Sim, 4299. Afirma, agora sim, depois do pit stop, está pronto de novo para o pushback, é o 4299. 4299, no 2 autorizado, chama para o táxi. Chamaremos para o táxi, do 4299. Obrigado pela compreensão, senhor. Autorizado táxi, via parte 1, no após pega o Embraer Azul, via Índia até o ponto de espera. Lá, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Site 1, no Índia, após o Azul, 18, 95, 2, 79, bom trabalho. Para o táxi, é do 4299, POB de 1111, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alterna Serra Bravo, Serra Romeu. Azul 4299, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, torre 1, 18-95. Ajuste no 03, bom voo. No 03, pela Índia, 1-8-5. Obrigado, bom fim de semana. Azul 4299, até logo. Até. Salvador é o gol 2196, boa tarde. 2196, bom dia, informação Juliette, Porto Seguro, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 2196, autorizado Porto Seguro, via Peruíche 50, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El. Leda de Deve, aciona 5401, controle 120.8. 660 pela uniforme 50, decola com primeira direita, Dael, Leda de Deve, 5401, 208. 2196, cotejamento correto, portão 62, reporta pronto. Reportarei, obrigado. Tempo de saída da 10, informe o tráfego já passou externa para Foz. Só 300 reais, vou 3, 8, 9. Livre posto, tá 3859. Afirmo, pistaria condutorizado, vento 220 graus, 029. Livre posto, 3859. Azul 4299, ali mantém. Ali mantém, o azul 4299. Solo ao 5-6, posse livre. 7-3-8-4. Salvador, muito bom dia. Voo com 960, 3 milhas meio externo, estabilizado. Gente, voo 960, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Nossa escuta, voo 960, poderia confirmar a condição do campo, certo? Chuva leve sobre o campo, o teto no momento está 1000 pés, visibilidade 3000. E só para cheque, o vento está variado, com 2 nós. Afirmativo, o centro está abaixado e travado, no 60. Sim, então vai ficar aí. Está 3859, solo 211. 211, está 3859. Você tem possibilidade de aumentar o brilho da iluminação da pista? Afirmo, será aumentado agora. Auxiliaria muito aí, pessoal, tá posto. Então, 3859, já tá tudo no máximo já. Acabamos de verificar aqui no sistema. Ok, a visibilidade tá bem baixa. Sim. 3859, vento variável 029, temporada autorizada, funciona 0. Eu não entendi, senhora. Podia repetir, a transmissão foi muito baixa. Está autorizada a decolagem? Afirmo. Certo, vai iniciar azul 4299. Autorizado, Recife nível 350, decolando da 10, na saída Fuca, transição caso primeira curva esquerda, transponder 5174, controle no 208, Oceaner 6312. Oceaner 6312, que você vai conhecer a porta para o Oceaner 6312. Sim, Oceaner 6312. Polo TAN 3859. Ok? TAN 3859. TAN 3859, Alfa Juliette para 04. Alfa Juliette para o 04, TAN 3859. TAN 3859. Salvador, bom dia, TAN 3304, autorização Brasília, pronto, cópia. TAN 3304, informação Juliette, curso aguardo, minuto 4. Estou escutando. 0, vento variável 039, pouso autorizado, está na 0. É livre pouso, não no 0, vão no 60. Azul 4299, decolou agora ao 58, controle transfere no 208. 208, azul 4299, obrigado. Mantenha 1 a 0 com a primeira curva direita na saída Arbórea Leste. Lopes 1 no site a primeira aerovia após, conforme rota prevista no plano de voo. Transforma 5 no site meio, controle 1 no 20 decimal 8. Autorizado Brasília 360, Arbórea Leste, decola com curva direita. Apresulou no 7. 5176 e 1208, TAN 3304, posição 07. TAN 3304, cotejamento correto, aposta pronto para o pushback e acionamento 07. Pois era pushback e acionamento. Salvador, bom dia, gol 1160, livre sua escuta. Cidade de colégio, TAN 3160. 60, segue via Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette para 10? 1-0, 10. Graço, 1-0. Decolada 02, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia. era apoio de estacionamento, voo 2196. 3304, portão 7, pushback acionamento. Tem 304, autorizado pushback acionamento, posso estar aqui. Faz ataque. Coordenando o seu transponder, ok? Chegou 2196, estamos com 148 a bordo, 2 horas e 47, Aracaju. Chegou 2196, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera Torre 1 no 8, direção 95, altímetro 1013. Confirma as informações do táxi novamente, por favor. Afirmativo, 148, 2 horas e 47, Aracaju. Gente, copiou a autorização de táxi? Dinheiro é esse, não foi espera 1895 ou 2196. Copa 2, Chané, 312, vista 3, para push e acionamento. Chané 6312, aguarda para pushback e acionamento. Aguarda. Como é que o Bravo confia? Michael Bravo, vitória da conquista autorizada, uma centena. Decola da 17 com primeira curva direita na saída a bordo elepo. O transponder é 5121 e o controle em 120.8. Só corrigindo a saída a bordo após direto, ok? Em 1 kg, Bravo decola com curva à direita após a decolagem, a bordo direto à saída. Sim, se mantém a mesma saída e curva à direita após a decolagem, decolando a pista no zero. O livre acionamento, confirma para ver. O táxi 118, decimal 95, altímetro 63. Foi um passatempo de uma Comandante, chama para o táxi. O 2196, pronto, no pode esperar. O 2196, linha decola da 10, vento 280 graus com 5 nós. A linha e decola, o voo 2196. Comandante, está 3304 com 162 a bordo, corrigindo 161 a bordo, 3 horas, Uberlândia, boa tarde. Chamou a alternativa? Uberlândia. Gente, taxi CZ, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, Tonhão, 9965, altimetro 613, bom voo. Ok, Pátio 1 no Índia, 613, obrigado, bom final de para passar o ICA Tango. ICA Tango reparte campo à vista. Passará. Alfa 90, Whisky Atango. Gente, o Whisky Atango, aguarde pista livre. Whisky Atango, livre pouso na 10, vento 260 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, no 0 no 4. Trolho 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigada. Salvador, bom dia, tá 3304, ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Temos mais uma aeronave no ILF, mantém o ponto de espera estimado 2 minutos. É, mantém o Torre Salvador, bom dia, o Papa Papa November, Papa Charlie, localizador. Bom dia, November, Papa Charlie, reparte campo à vista. Portaria, intenção quando o visual ingressar na perna 9017, pela direita. Gente, informe visual com campo. Passarei. Serra Tango, solo 215, livre à direita, solo 121, um, decima 1. Direita, 201, boa. Solo, Lima Kilo Bravo, vamos tomar o seu pessoas a bordo? 62. 2612 a bordo, altímetro no 0 no 4, livre táxi, chama para o ingresso. Atango prossiga. Esse é Atango? Livrou pátio 5. Local de estacionamento. Luiz Cidadão, taxa Alfa, Juliette, contorno no pátio principal, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec chama a torre para prosseguir para o pátio 5, ok? Juliette, Lima, Alfa, contorno no pátio principal, Lima, Quebec. Da Quebec, torre coordenado cruzamento do Cidadão. Vamos lá novamente, taxa Alfa, Juliette. Pátio 1, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, 118.95. Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, 18.95. Cruzamento, escada. Tenente, aguarde para o cruzamento Lima, Quilo Bravo. Salvador, XMR-63, 12, Senador 5, alterna Natal com 4 horas. Tem que ser a Índia, ponto de espera 2, 1, 9, 5, 2, Chanel 63, 12, ponte de espera da 10. 63, 12, mantém a ponte de espera. Mantém. Fechamos a torre. Prossiga. Solo 18 em forma pátio. Mantenha a posição. Lima Quilo Bravo, condições de cruzar? Gente, táxi via Quebec, Tanquilina, na Lima, Solo 12, 1, decima 1. Lima 312 ali, mantenha no zero. Quero manter, 312. Quilo Bravo, então aguarde, táxi via pista, até 35, temos aeronave taxiando no sentido contrário. Não. 04, decolado 1219, controle 120, decimal 8, bom voo. 304, controle 120, decimal 8. 4302, confirma a matrícula da aeronave. Gente, só 1211 para a cópia. Escreve para o cruzamento. Escreve livre cruzamento, frequência livre estacionar, parte 5. Cruzamento, frequência livre, parte 5, motorbike. Lima Quilo Bravo, livra na 35, na Lima, só 121, decima 1. Chame a 312, seus dados não ficaram registrados aqui na, no sistema, pode confirmar o POB? 155, senhor. Grato, 155, livre decolar da 10, vento 030 graus com 3 nós. Vai inicial, Xené, 6312. É, o Lima Kilo Bravo em contato com 219-93 com o Solo, Kilo Bravo. Sente mais uma vez, as demais aeronaves estão tendo comunicação normal com 121 decima 1. Ah, 121. Afirmo, 121 decima 1. Gente, contorno parte principal, site via site Uno, Índia, no ponto de espera, chama 31895, altimetro 63. Se escuta 981. Estamos na minha escuta? Prossiga. Eliás, 631. 631, reparte campo à vista. Pois falei campo à vista. Lá no chama torre 1795. Tango, prossiga. Não, não, não. Confirme. Para ingresso 1-7. Aquilo Bravo, informo que essa área está interditada, ok? Segue se é via Byte 1 no Índia, modo de espera 21895. Conta, 3-1. É 6311, solo 25, livre direita, solo 121, decimal 1. Solo 1, 131. Tem uma quilo brava ali, mantenho no zero. Eu vou fazer. Mortalhas autorizado 330, decola da 1-0, com a primeira curva à esquerda na saída 1, transição frutti. Eu preciso 19, a primeira aerovia, após conforme rote. Transponder 5161 no controle em 120 decimal 8. Autorizado, Fortaleza 330. Roda cabeceira 1-0, Momo Frutti com curva esquerda. Pêsulo 19, transponder Cicô número 1, controle de saída 1208. E o navio 8-1-1. Navio 8-1-1, cotejamento correto, reporta pronto para pushback acionamento do parte 3. Chamada pronto para pushback acionamento do parte 3, navio 8-1-1. Linha 3, 1-1, livrou? Linha 3, 1-1, taxia via Alfa, Juliette, pra gate 02. Alfa, Juliette, gate 02. Estando na escuta? Já iniciou o táxi? Deixando para o ingresso. Ingresso, reporte livrando. Olha, lembra aquele bravo? Tá. Decolado, cara, você escuta, pode tomar controle? Controle 120, decima 8, decolado 229, bom voo. 965 ou 198? 120, decima 8. Ok, obrigado, viu, bom dia. Passando ali aquele grau. Leva aquele grau, 1208. Tem frequência ali, vai estacionar? Quatro, zero, dois. A gente ainda não recebeu o seu novo plano, que eu não guardo só o meu, só a cópia número 2 aqui.

Yankee Zulu próximo, aguardando a confirmação do, do seu plano com a sala IS, já chamamos para a Copa, ok? Externo, Azul 2590. Azul 2590, Campo à Vista? Afirmo, Campo à Vista, 2590. Azul 2590, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, Azul 2590. Azul 4450. Azul 4450, reparte externo. A gente está agora meia milha de duna, 0.3, só que está mais. Quente. Estou eu, Rio 911, no, na aproximando aqui do posto espera da 10. A gente mantém o posto espera, Rio 9891. Vai bater na 891. Tortando frequência livre estacionar. Já se arrastando, observe a aeronave ingressando no pátio da bata, após a mesma livre táxi, altímetro no 0 no 3, champa ingresso no 7. Yankee Zulu Foxtrot, copia. 302, Yankee Zulu Foxtrot, na escuta do sol. Tiago, Juliette, Serra Tango. Copia, Curitiba autorizado 360, da cola da 10, com primeira curva à direita na saída Arbórea Leste. Eu fiz o 21 na primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo, transpondem 5406, controle em 120 decimal 8. Cidade Curitiba, nível 2259, proteja metro correto, reporta a próxima corruptiva que está na mesa. Autorizado, reporta o saque. Sala Azul 2590, Azul 2590, Alfa Juliette, correção Alfa Kilo, até o Bate 3, quando lá tem que sinalizar do Alfa. Alfa Kilo, Bate 3, Azul 2590. Pessoal? Gente, copia? Gente, aguarda um minuto para copiar o acionamento do copy. Patrulha 02 na escuta. Patrulha 02 é o solo Salvador. Alfa Oscar, informação Lima, ao lado do Minas para a Copa, número 3. Reporte externo. Portaria. Tinha o nome pais autorizados, é qual da 17 com curva direita no corredor à esquerda, transponda 5165, controle 120 decimal 8. Entendo. 4450, solo 41, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, descente 4450. Para acionamento e táxi chamado correção para o táxi chamado Tony 7895, altímetro 1013, bom voo. Azul 4450, táxi TVA Alfa, reportante da Juliette. TVA Alfa, reportante da Juliette, 4450. Rono 84, vento 230 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde autorização para pouso. Sente no 0 no 3, na sua escuta, está baixado travado, Rono 184. Se a correção autorizado, Vitória da Conquista, nível 240, decola da 197 com primeira curva, à direita na saída Arbora Elétrica. 5156, controle em 120 decimal. Correção 5156, transponder e controle em 1208. É conforme com a sua vez? 09 a volta, taxi, correção para acionamento, taxi, chama com 118, decimal 95, altímetro 1013, bom voo. 208, câmbio. Pode chamar o táxi. Número 2 para a Costa, aguarde. Azul 4450, atento ao tráfego da SAM, após ele iniciar o táxi, ingressa de Juliette até o gate 03, ok? Ativo, vai ao SAM, prossegue 03. Táxi é via parte 1 no Índia, ponto de parador em 1.8.95, altímetro 1.3, bom voo. Direita, solo 121, decima 1. Pela direita, solo 121, 1.94. Tem um pátio que se encontra? Gente, autorizado, Vitória da Conquista, nível 280, decola da 1.7 com curva direita na saída Arbora Elétrica. O transponder é 5.173 e o controle em 1.20, decima 8. Direito 9, livre decolar dano 0, vento 240 graus com 7 nós. Livre decolar, 99. Serviço protegimento correto, qual foi o seu vídeo? Carlos, estabilizado no localizador. Solicita da presidente mudança da regra, vale pela direita da 197. Para pouso na 197, quiser. E Serra Lima, campo à vista? Afirmo. Gente, regras visuais das 4-5, segue para 1-7 com a base pela direita, encurte na medida do possível, reporte base para final. Gente, reporta de base para final, encurtando o que você acha. Prossiga. Altímetro 1-0-1-3, evitaction para ingresso. Confirmo para ouvir, por gentileza. November Vitor, confirma o PLB. Gente, 1-0, livre acionamento, chama para o táxi. 0-1-0-4-3-2-9. Da 3-8-5-9 ali, mantém 1-0. Nave 89, decolar 246, controle 120, decima 8, bom voo. 0081, bom dia, tá vendo? Transponder 0145, controle 120, decima 8.